passando um pouco. Mas só sua falta, sabe? Que eu acabo me acostumando com você do meu lado aí. Ficar sozinho é meio complicado, sabe? Mas a vida é assim, tipo, nem se a gente estiver junto, junto, grudado mesmo todo o tempo. Uma hora a gente vai estar longe um do outro, sabe? Faz parte. Isso é bom, faz a gente demonstrar o quanto a gente gosta um do outro. E isso tá crescendo cada vez mais. Isso é bom, eu gosto. Eu gosto disso. Eu vou comer agora, mano.